Faixa 3. O conto da salamandra. Os nomes são uma ameaça na história evolutiva. Não é segredo que a paleontologia é uma área polêmica na qual há, inclusive, algumas inimizades pessoais. Existem pelo menos 8 livros intitulados Bones of Contention, literalmente, Ossos da Discórdia. E se formos procurar o porquê de 2 paleontologistas estarem brigando, o mais das vezes descobriremos que é por causa de um nome. Esse fóssil é Homo erectus ou Homo sapiens arcaico, e esse é um dos primeiros Homo habilis ou um dos últimos Australopithecus. Evidentemente, é dada uma imensa importância a tais questões, mas com frequência se trata de minúcias. Elas até lembram questões teológicas e, supondo que assim, temos uma pista da razão de suscitarem essas desavenças exaltadas. A obsessão por nomes separados é um exemplo do que denomino tirania da mente descontínua. O conto da salamandra desfere um golpe contra a mente descontínua. O Vale Central estende-se na longitudinal boa parte da Califórnia, limitado a oeste pela cadeia da costa e a leste pela Sierra Nevada. Essas longas cordilheiras ligam-se nos extremos norte e sul do vale, que é, portanto, cercado por terreno elevado. Em toda essa região alta vive um gênero de salamandra chamado ensatina. O centro do vale propriamente dito, com cerca de 60 km de largura, é inóspito para salamandras, e lá elas não são encontradas. Elas podem deslocar-se por todo o vale, mas não costumam atravessá-la, e sua população é mais ou menos contínua em toda uma orla oval alongada. Na prática, as pernas curtas de uma salamandra em seu breve período de vida não podem levá-la para longe do lugar onde nasceu. Mas com os genes que persistem através de uma escala temporal mais longa, a coisa é outra. As salamandras individuais podem intercruzar com vizinhas, cujos pais podem ter intercruzado com vizinhos de áreas mais distantes do anel e assim por diante. Portanto, potencialmente existe um fluxo gênico por todo o anel. Potencialmente. Na prática, o que ocorre foi constatado pelos estudos de meus velhos colegas da Universidade da Califórnia em Berkeley, iniciados por Robert Stebbins e continuados por David Wake. Em uma área de estudo chamada Camp Olarai, nas montanhas ao sul do vale, existem 2 espécies claramente distintas de ensatina que não se entrecruzam. Uma tem vistosas manchas amarelas e pretas, a outra tem a pele sem manchas de um marrom claro uniforme. Camp Olarai está em uma zona de sobreposição, mas uma amostragem mais abrangente indica que a espécie com manchas é típica do lado oriental do Vale Central, que nessa parte do sul da Califórnia é conhecido como Vale San Joaquim. A espécie marrom claro, ao contrário, é tipicamente encontrada no lado oeste de San Joaquim. Não haver intercruzamento é o critério reconhecido para estabelecer se 2 populações merecem nomes de espécies distintos. Portanto, deveria ser fácil decidir usar o nome ensatina Edgecotesi para a espécie ocidental de pele lisa e ensatina Clauberi para a espécie oriental com manchas. Inquestionável se não fosse por uma circunstância notável, que é o eixo desse conto. Se subirmos as montanhas que limitam o extremo norte do Vale Central, que nesse trecho se chama de Vale Sacramento, encontraremos apenas uma espécie de ensatina. Sua aparência é intermediária entre a espécie com manchas e a de pele lisa, principalmente marrom com manchas pouco distintas. Ela não é um híbrido das duas. Esse é o modo errado de considerá-la. Para descobrir o modo certo, temos de fazer 2 expedições ao sul, colhendo amostras de produções de salamandras à medida que elas se bifurcam para os lados oeste e leste do Vale Central. Do lado leste, elas se tornam progressivamente mais manchadas até atingirem o extremo da Clauberi na ponta sul. Do lado oeste, as salamandras têm a pele cada vez mais parecida com a Edgecotesi lisa, que encontramos na zona de sobreposição em Camp Olarai. Eis porque é difícil ter certeza quanto a tratar ou não a ensatina Edgecotesi e a ensatina Clauberi como espécies separadas. Elas constituem uma espécie em anel. Nós as reconhecemos como espécies separadas se coletarmos amostras apenas do sul. Mas conforme seguimos para o norte, elas se transformam gradualmente umas nas outras. Os zoólogos costumam seguir o exemplo de Stebb e classificar todas na mesma espécie, ensatina Edgecotesi, porém dando-lhes uma série de nomes de subespécies. começando pelo extremo sul com a ensatina esquistose, a forma de pele marrom totalmente lisa, subimos pelo lado oeste do vale e passamos pela ensatina ecostose, xantrópica, e pela ensatina eucostose, origênesis, que, como sugere seu nome, também é encontrada mais ao norte em Oregon e Washington. Na parte norte do Vale Central da Califórnia, encontramos a ensatina ecostose picta, a forma semi-manchada que já mencionei. Seguindo pelo anel e começando a descer pelo lado leste do vale, passamos pela ensatina eucostose platensis, com um pouco mais de manchas que a picta, depois que a ensatina eucostose crociatar, até chegarmos à ensatina eucostose clauberi, aquela toda manchada que chamamos anteriormente de ensatina clauberi, quando a estávamos considerando uma espécie separada. Steben supõe que os ancestrais da ensatina chegaram à ponta norte do Vale Central e evoluíram gradualmente ao descerem pelos dois lados do vale, divergindo pelo caminho. Uma possibilidade alternativa é terem começado no sul, como digamos, ensatina eucostose, evoluindo ao subirem pelo lado oeste do vale, darem a volta pelo topo e descerem pelo outro lado, terminando como ensatina eucostose clauberi do outro lado do anel. Seja qual for a história, o que ocorre hoje é que existe hibridização em toda a extensão do anel, exceto onde os dois extremos da linha se encontram na ponta sul da Califórnia. Para complicar, existe a impressão de que o Vale Central não é uma barreira total ao fluxo gênico. Parece que, ocasionalmente, salamandras conseguiram fazer a travessia, pois existem populações, por exemplo, de Xantoptica, uma das subespécies ocidentais, no lado oriental do vale, onde se hibridizaram com a subespécie oriental, a Platensis. Outra complicação é a existência de uma pequena ruptura próxima ao extremo sul do anel, onde parece não haver salamandras. Podemos presumir que tenha havido antes, mas desapareceram gradualmente. Ou talvez ainda estejam lá, só que não foram encontradas. Disseram-me que as montanhas dessa área são escarpadas e que é muito difícil procurar ali. O anel é complicado, mas um anel de fluxo gênico contínuo ainda assim é o padrão predominante desse gênero, como é também para o mais conhecido caso de gaivotas argênteas e das gaivotas de asa escura nas proximidades do Círculo Ártico. Na Grã-Bretanha, a gaivota argêntea e a gaivota de asa escura são espécies claramente distintas. Qualquer pessoa pode diferenciá-las, sobretudo pela cor da parte de cinza das asas. As gaivotas argênteas têm a parte de cima das asas em cinza prateado e as de asa escura as têm cinza escuras, quase pretas. Mais importante, as próprias aves também sabem fazer a distinção, pois não se hibridizam apesar de se encontrarem frequentemente e às vezes até se reproduzirem lado a lado em colônias mistas. Por isso, os zoólogos sentem-se plenamente justificados em dar-lhes nomes diferentes, Larus argentus e Larus fuscus. Mas agora vem a observação interessante e a semelhança com as salamandras. Se acompanharmos a população de gaivotas argênteas na direção oeste até a América do Norte e depois na volta ao mundo através da Sibéria até retornarmos à Europa, notaremos um fato curioso. As gaivotas argênteas, à medida que contornamos o polo, gradualmente se tornam menos parecidas com gaivotas argênteas e mais semelhantes às gaivotas de asa escura, até, por fim, descobrirmos que as nossas gaivotas de asa escura pequenas do oeste da Europa são a outra ponta de um contínuo aneliforme que começou com as gaivotas argênteas. Em cada estágio ao longo do anel, as aves são suficientemente parecidas com suas vizinhas imediatas no anel para intercruzar-se com elas. Isto é, até chegarmos aos extremos do contínuo, quando o anel morde a ponta da própria cauda. A gaivota argênteia e a gaivota de asa escura pequena na Europa nunca se intercruzam, embora sejam ligadas por uma série contínua de colegas que se intercruzam por todo o caminho até o outro lado do mundo. As espécies em anel, como as salamandras e as gaivotas, estão apenas nos mostrando na dimensão espacial algo que, sem dúvida, sempre ocorreu na dimensão temporal. Suponhamos que nós humanos e os chimpanzés sejamos uma espécie em anel. Pode ter acontecido. Um anel que talvez subisse por um lado do Vale do Rift e descesse pelo outro, com duas espécies totalmente separadas coexistindo no extremo sul do anel, mas um contínuo ininterrupto de intercruzamento por todo o caminho de volta até o outro lado. Se isso fosse verdade, que efeito teria sobre nossas atitudes em relação a outra espécie? E sobre todas as aparentes descontinuidades? Muitos dos nossos princípios legais e éticos dependem da separação entre o Homo sapiens e todas as outras espécies. Entre as pessoas que consideram o aborto um pecado, inclusive aquela minoria que chega ao ponto de assassinar médicos e explodir clínicas de aborto, muitas comem carne sem pensar no que estão fazendo e não se preocupam se chimpanzés são presos em zoológicos e sacrificados em laboratórios. Será que pensariam duas vezes caso pudéssemos traçar um contínuo vivo de intermediários entre nós e os chimpanzés, ligados em uma cadeia ininterrupta de cruzamentos, como as salamandras californianas? Sem dúvida, pensariam. No entanto, aconteceu, só por mero acidente, de todos os intermediários estarem mortos. Só por causa desse acidente, podemos confortavelmente imaginar com grande facilidade um enorme abismo entre nossas duas espécies, ou, aliás, entre duas espécies quaisquer. Já mencionei o caso do perplexo advogado que me interpelou depois de uma conferência. Munido de toda a sua proficiência jurídica, ele veio discutir a seguinte questão interessante. Se a espécie A evoluiu para a espécie B, ele ponderou, tem de chegar a um ponto em que uma criança pertence à nova espécie B, mas seus pais ainda são da espécie antiga A. Membros de diferentes espécies não podem, por definição, intercruzar-se. E, no entanto, sem dúvida, um filho não seria tão diferente de seus pais a ponto de ser incapaz de intercruzar-se com a espécie deles. Será que isso, remata ele, sacudindo seu metafórico dedo daquele jeito especial que os advogados, pelo menos nos filmes de tribunal, aperfeiçoaram como sua característica, deita por terra toda a ideia da evolução? Isso equivale a dizer, quando você aquece uma chaleira de água fria, não existe um momento específico em que a água deixa de estar fria e se torna quente. Portanto, é impossível preparar uma xícara de chá. Como sempre, procuro virar as questões em uma direção construtiva. Falei ao advogado sobre as gaivotas argênteas e acho que ele se interessou. Ele insistia em classificar os indivíduos firmemente em uma ou em outra espécie. Não admitia a possibilidade de um indivíduo estar a meio caminho entre duas espécies ou a um décimo do caminho da espécie A para a espécie B. A mesma limitação de pensamento tolhe os intermináveis debates sobre quando exatamente no desenvolvimento de um embrião ele se torna humano e quando, por implicação, o aborto deve ser considerado equivalente a assassinato. Não adianta dizer para essa gente que dependo da característica humana que nos interessa. Um feto pode ser meio humano ou um centésimo humano. Humano para a mente qualitativa absolutista é como diamante. Não existem casas no meio do caminho. As mentes absolutistas podem ser uma ameaça. Elas causam sofrimento real, sofrimento humano. É isso que chamo de tirania da mente descontínua e que me leva a discorrer sobre a moral de O Conto da Salamandra. Para certos propósitos, os nomes e as categorias descontínuas são exatamente aquilo de que precisamos. Os advogados, aliás, precisam deles o tempo todo. Crianças não podem dirigir, adultos podem. A lei precisa estipular um limiar, por exemplo, o 18º aniversário. É revelador o fato das seguradoras terem uma posição muito diferente quanto à idade adequada para esse limiar. Algumas descontinuidades são reais por quaisquer critérios. Você é uma pessoa e eu sou outra, e nossos nomes são rótulos descontínuos que indicam corretamente nossa separação. O monóxido de carbono é de fato distinto do dióxido de carbono. Não existe sobreposição. Uma molécula consiste em átomo de carbono e um de oxigênio, ou um de carbono e dois de oxigênio. Nenhuma tem um átomo de carbono e um e meio de oxigênio. Um gás é letalmente venenoso, o outro é necessário para as plantas produzirem as substâncias orgânicas das quais todos dependemos. O ouro é distinto da prata. Cristais de diamante são realmente diferentes de cristais de grafite. Ambos são feitos de carbono, mas os átomos de carbono dispõem-se naturalmente de dois modos muito distintos. Não há intermediários. Mas muitas descontinuidades estão longe de ser claras. Meu jornal publicou a notícia abaixo durante uma recente epidemia de gripe. Ou seria mesmo uma epidemia? Essa questão foi o tema da notícia. Estatísticas oficiais indicam que 144 em cada 100 mil pessoas estão com gripe, disse um porta-voz do Departamento de Saúde. Como critério habitual para definir uma epidemia é 400 pessoas em cada 100 mil, o governo não considera que é epidemia. Mas a porta-voz acrescentou: o professor Donaldson sustenta sua versão de que estamos diante de uma epidemia. Ele acha que há muito mais do que 144 casos por 100 mil. Isso é muito confuso e depende da definição que se escolhe. O professor Donaldson examinou seu gráfico e afirmou que se trata de uma epidemia grave.